Pelas suas pisaduras eu fui sarado, Isaías declarou, e eu creio assim. Na cruz Jesus levou minha dor. Hoje a cura vive dentro de mim. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado pelo poder da cruz. O sangue falou mais alto que a dor. Eu estou curado pelo amor do Senhor. Pedro confirmou o que Deus já fez, que eu fui curado pelo sacrifício. Já não vivo pelo que eu sinto, mas pela verdade do teu juízo. Ele enviou a sua palavra e me sarou por completo. Eu estou curado.